brigando com xará. Nada pra soldado, muros tive que pular pra chegar até aqui. Cusão, muros fi, derrubei pela frente, muito mais derrubarei. Tá compreendendo true? Você que me tira de otário, na real você é só um retardatário. Tá da frente, vacilão. Os de lá da ponta me esperem, pra você o sinal já tá no amarelo. Olha pra você, acha que é malandro, pensa que é artista, né? Tipo desfilando. Teu rap é de viado, tua ideia é de cuzão. Tá estampado na tua cara que você é mó bundão. Você não me conhece, nem pense disso no chegado. Que o maluco pode tá bem do teu lado, de bobo disfarçado, esperando a tua brecha. E você é só uma presa aqui na selva. Veja, não se vê. Eu sei bem quem são vocês. Mano, seus clubes terrenos safados, a hora possível. Como tem neguinho que só pensa no pó, da dom, noiado, debote, o da dom. Me vi falando que é pá, que é aquilo, que é doido, mas só gosta com o pinto dos outros. Não subestime, não julgue a capa do livro, segue bom, eu não vacilo. Vai olhar com a cara fechada, pois sabe que sua mina paga rachada. Sinto meu nome na tua track, viu teus amigos, puxa saco, o segue. Sinto meu nome pra mim, mó moral, mas aí vou te cobrar direito autoral. Se liga ladrão que a porra é séria, hip hop é minha fita. As dentes dos versos e da batida, então bata de frente, seu cuzão. Pode vir, se for capaz, vai se não for, baixa a cabeça, meu rapaz. Não pense que você conhece eu, fatuto filha da puta. Encrenca, tu sou eu sou encrenca, vou xará. Você pensa que tá pá, tá pensando que é pá. Pensa que é pá. Não pense que você conhece eu, fica tanto filha da puta. Encrenca, tu sou encrenca, vou xará. Tá pensando que tá pá, pensa que é pá. Pensa que é pá. Não pense que você conhece eu, fica tanto filha da puta. Encrenca, tu sou encrenca, vou xará. Você pensa que tá pá, tá pensando que é o pá. Pensa que é o pá. Não pense que você conhece eu, fica tanto filha da puta. Encrenca, tu sou encrenca, meu xará. Você pensa que tá pá, vai pensando que é pá. Vai pensando que é pá.